Kleber, não é brincadeira, para Elisângela Jesus, lá de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Cleiton, eu ouço o seu programa todos os dias. Ela, no dia que eu gravava esse programa aqui, ela me ligou, fez um contato comigo, né? E disse o seguinte: Cleiton, hoje choveu aqui, uma bênção. Elisângela, um abração para você, para essa turma boa da Portal FM de Livramento de Nossa Senhora, onde o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h30 da noite, graças a Deus, com audiência muito grande. Um abraço para todos, é uma terra que eu gosto, a Bahia, né? Não é à toa que eu fui pegar uma baiana para casar comigo, e ela tá me tolerando, coitada, há 36 anos. Eu casei bem demais, mas ela não deu essa sorte, não. Um dos maiores cantadores do Nordeste, Flávio José, Paixão Sem Compromisso. Eu pensava que era amor, tanto que me entreguei. Você me desperdiçou, veja só onde eu cheguei. Fui à beira do limite, sei que me precipitei. Mas você foi diferente, fez loucuras que eu gostei. Me enganou tão facilmente, como eu nunca me enganei. Invadiu meu consciente, bagunçou e eu nem notei. Tem nada não, a vida é isso. Quem corre risco tem que ganhar ou perder. Numa paixão sem compromisso, deixa claro que alguém tem que sofrer. Pra que mudar tão de repente? Tem tanta gente que também já se enganou. Quem sabe se vem lá na frente eu não encontre um grande amor. Eu pensava que era amor, tanto que me entreguei. Você me desperdiçou, veja só onde eu cheguei. Fui à beira do limite, sei que me precipitei. Mas você foi diferente, fez loucuras que eu gostei. Me enganou tão facilmente, como eu nunca me enganei. Invadiu meu consciente, bagunçou, eu nem notei. Tem nada não, a vida é isso. Quem corre risco tem que ganhar ou perder. Numa paixão sem compromisso, já deixa claro que alguém tem que sofrer. Pra que mudar tão de repente? Tem tanta gente que também já se enganou. Quem sabe se bem lá na frente eu não encontre um grande amor. Quem sabe se bem lá na frente eu não encontre um grande amor. Flávio José, Paixão Sem Compromisso, para Jéssica Lemos, do Recanto das Emas, no Distrito Federal, minha nova amiga do Facebook. Jéssica, um beijão para você. Seja muito bem-vinda, viu? João Roberto e Robertinho, Padroeira. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Seu manto cor de anil, padroeira do Brasil. vagabundo. Mãe, derrame sua bênção aos que sofrem na doença, sem esperança da cura. Bendita seja sua voz ao interceder por nós, junto ao Pai lá nas alturas. Nossa Senhora, sua proteção, eu entrego em suas mãos meu destino e minha vida. O mundo implora ao seu auxílio. Abençoe os casais, que os filhos amem seus pais e os pais amem seus filhos. Em cada coração a semente da bondade. Ó Senhora Aparecida, Imaculada e Concebida, obrigado, Virgem pura. Bendita seja sua voz ao interceder por nós, junto ao Pai lá nas alturas. Nossa Senhora de Aparecida, me dê sua proteção, eu entrego em suas mãos meu destino e minha vida. O mundo implora filhos, ame seus pais e os pais ame seus filhos. Nossa Senhora de Aparecida. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, João Roberto e Robertinho, Padroeira. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Bom, nós estamos no último fim de semana do ano, né? Então os preparativos para o ano de 2014, quem é prevenido já começou a fazer o planejamento, né? Se você trabalha com show, aí é que você tem que fazer planejamento, porque esse ano vai ser um ano de muitos eventos, Copa do Mundo, eleição, vai ter, na campanha não pode ter show, mas antes pode, né? Então vai ser um ano de muita demanda para os artistas, e se você quiser garantir a sua festa, contrate o quanto antes, viu? Faça que nem fez os meus amigos lá de São José do Mantimento, Diego da Rádio, e o prefeito Kleber Sabino, que contrataram o Cleiton Aguiar e o Grupo Feijão Tropeiro, e o Chico Rei Paraná, para fazer um show no mês de junho, lá em São José do Mantimento, lá nas Minas Gerais. Você pode fazer o mesmo, se prevenir, e contratar os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane e Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 619981-3601, 619981-3601, rbmmusica@gmail.com. Pedro, Paulo e Matheus, e João Neto e Frederico, Quem Me Dera Eu.

Michel Teló, amiga da minha irmã. No próximo bloco, Pedro Bento e Zé da Estrada, Bruno Marrone e Eduardo Costa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Almerindo Castro Borges de Tucumã, no estado do Pará, ele fez um contato comigo. Falou, Cleiton, eu queria que você tocasse uma música antiga, não sei nem se você tem. Ô Merindo, aqui quando a gente não tem, a gente corre atrás. Mas eu moro em Tucumã, no estado do Pará, e eu morava na região do Garimpo, escutava os seus programas da Rádio Nacional, da Rádio Nacional da Amazônia, escutava Adelson Moura, Márcia Ferreira, Maurício Fares, Titio Gilvan Chaves, turma boa, né? Sula Seviles, a tia Leninha, realmente... A Rádio Nacional da Amazônia formou uma equipe que eu nunca vi em outra emissora, né? Infelizmente, botaram lá uns motoristas de táxi para dirigir um Fórmula 1, acabar com a Rádio Nacional por incompetência dos seus diretores, e hoje a Rádio Nacional é apenas uma pálida sombra do que foi no passado, né? Mas o Almerindo pediu e eu vou trazer, na trilha sonora da vida dele, Pedro Bento e Zé da Estrada, Dama de Branco. Garçom, sirva aqui mais uma dose. Hoje eu quero afogar minha paixão. Aquela dama que passou toda de branco já foi a dona do meu pobre coração. Resolveu a se casar com outro, trocando meu amor pelo dinheiro. Só me resta apenas uma lembrança, e dos seus beijos eu fui o primeiro herdeiro. Tenho pena de quem vai casar com ela, peço a Deus pra ser feliz até o fim. Ela jurou de me amar eternamente, com certeza vai casar pensando em mim. Garçom, sirva aqui mais uma dose. Hoje eu quero afogar minha paixão. Aquela dama que passou toda de branco já foi a dona do meu pobre coração. Resolveu a se casar com outro, trocando meu amor pelo dinheiro. Só me resta apenas uma lembrança, que dos seus beijos eu fui o primeiro herdeiro. Tenho pena de quem vai casar com ela, peço a Deus pra ser feliz até o fim. Ela jurou de me amar eternamente, certeza vai casar pensando em mim. Com certeza vai casar pensando em mim. Da trilha sonora do Almerindo Castro Borges, lá em Tucumã, no Pará, Pedro Bento e Zé da Estrada, Dama de Branco. Por falar no Pará, Agora o nosso programa está entrando lá em Marabá, na Itacaiunas AM. E eu tenho um amigo muito querido, que me levou muitas vezes para fazer show no sul do Pará, né? Me levou em Redenção, Conceição, Xinguara, Rio Maria, Marabá, Curionópolis, Cedere 2, Parauapeba, aquelas beira de corga ali tudo, né? O Paulo Ascioli, que tinha uma rede de lojas chamada Bandeirantes Confecções no sul do Pará, né? Não sei nem se o Paulo está vivo ainda. Se tivesse alguém conhecer o Paulo, e pedir para ele entrar em contato comigo, os amigos, velho, some e deixa a gente só com a saudade, né? Olha, esse ano de 2013 foi o ano da dupla Bruno e Marrone, né? Eles fizeram um disco maravilhoso, estão cantando cada vez melhor e gravaram um dos maiores sucessos de 2013, Vidro Fumê. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Bruno Marrone, Vidro Fumê. Esse caboclo dessa música aí, ele foi sangue frio, né? Fez o trem direitinho, deu a última cortada no cobreiro, tem que ter a última, né? E cascou fora, desse jeitinho. O dono do sucesso, Eduardo Costa, Camisa Manchada. Amor, de uma noite se vai com a lua e deixa na rua

Você tem um carro que tá beleza, tá novinho, não tem nenhum arranhão, você anda pouco, ele tá um carro com 2, 3 anos, mas o vizinho comprou um carro novo e a mulher... Aí você tem que comprar um carro novo. Você não precisa comprar o carro novo, mas você vai lá e compra e se endivida, né? Então, a gente chega no final... Essa parada no final do ano, ela é fundamental, porque senão não tem ninguém que aguenta. Você para, relaxa, vê o Natal, Ano Novo, as pessoas viajam, se encontram, tem as confraternizações das empresas, né? Ontem mesmo nós nos reunimos para confraternizar o pessoal da Rede Brasil de Televisão aqui em Brasília. Dr. Marco Tolentino saiu de São Paulo, veio para cá, fizemos uma festa bonita. Então essas coisas todas fazem com que a gente relaxe. Então a dica é exatamente essa: relaxe, recupere as energias, porque o ano novo vai chegar com gosto de gás. Você tem que estar preparado, relaxado, disposto e com energia renovada para enfrentar esse ano que está chegando. Então essa é uma dica simples, né? Relaxe, recupere as energias e enfrente o novo ano de 2014 com muita garra. Esses meninos são os chamados Limpa Bancos. E eles estão todo domingo com o seu programa na Criativa FM de Palmas, capital do estado do Tocantins. Os Canarinhos do Brasil, Tô Bonito no Cascalho. Eu não sou bonito, nem sou gostoso, nem ao menos quero galho. Com a mulherada jogo franco, minha beleza está no banco. Sou bonito no cascalho. O homem fica bonito quando está com o bolso cheio. Dentro de um carro importado não existe homem feio. Com a pretona turbinada conquisto meu espaço, é só falar no dinheiro. Tem chuva no meu terreiro, tem mulher no meu pedaço. O dinheiro faz o charme dos meus cabelos grisalhos. Falo mesmo com franqueza o que falta na beleza. Eu completo no cascalho. Bonito quando está com o bolso cheio. Dentro de um carro importado não existe homem feio. Com a pretona turbinada conquisto meu espaço, é só falar no dinheiro. Tem chuva no meu terreiro, tem mulher no meu pedaço. O dinheiro faz o charme dos meus cabelos grisalhos. Falo mesmo com franqueza o que falta na beleza, eu completo no cascalho. O dinheiro faz o charme dos meus cabelos grisalhos. Falo mesmo com franqueza o que falta na beleza, eu completo no cascalho. Os Canarinhos do Brasil, Tô Bonito no Cascalho, eles estão todo domingo e eu tô todo dia, de segunda a sexta-feira, na Criativa FM 97,6, em Palmas, capital do Tocantins, acordando Palmas todos os dias às 6 horas da manhã. Graças a Deus, agradecendo o Gil Modesto, né, que me deu essa oportunidade de reatar esse contato diário com esse povo bom do Tocantins, que não sabe onde me coloca quando eu chego lá. E a partir do mês de fevereiro, eu vou fixar a residência também lá em Palmas, né, para cuidar de uma missão que eu estou com ela lá, né, eu vou ficar 15 dias aqui, 15 dias lá em Palmas, para conviver mais de perto com os meus amigos, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai trazer uma canção que ele ganhou o Festival de Cannes com essa música, Canzone per te. La festa appena cominciata. E già finita. Il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia di chi è solo, la mia ricchezza, da tua alegria. Perché giurare che sarai l'ultima volta? Il cuore non ti crederà, qualcuno ti darà la mano e con un bacio un'altra storia nascerà. E tu mi dirai che sei felice come non sei stata mai. E a un'altra io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto a te. La solitudine che tu mi hai regalato io la coltivo come un fiore. E tu mi dirai che sei felice come non sei stata mai. Le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos Canzoni Pertê, não é Festival de Cannes. Festival de Cannes é Festival de Cinema, né? É o Festival de San Remo, na Itália. Roberto Carlos ganhou com essa música e teve um rapaz chamado Luigi Tenco, que concorreu com a música chamada Tchau, Amore, Tchau. Ele perdeu, não ganhou o festival e se suicidou. Tamanha era a expectativa dele de ganhar. Foi uma tragédia, né? Luigi Tenco, Tchau, Amore, Tchau. A Lorota. A Lorota boa de hoje, um camarada fez uma cirurgia de coração. Hoje em dia, cirurgia de coração não é mais aquele bicho de sete cabeças, não, né? O Cristiano Neves mesmo veio aqui em Brasília, operou, Chico Rei operou, tá aí cantando em cima do palco, né? Mas o cara tem que tomar certos cuidados. E ele fez a cirurgia, passado ali uns 10 dias, 15 dias, um mês. E ele perguntando, doutor, quando é que eu vou poder voltar a fazer sexo, doutor? Eu não estou aguentando mais, não. Eu gosto do trem. Tá, calma, rapaz, calma. Você fez uma cirurgia do coração. Aí, quando fez um mês, o médico falou assim, olha, eu tenho uma notícia boa para você. O que que é? Eu vou te liberar para fazer sexo. Mas, por enquanto, só com a sua mulher. Aí ele falou assim, mas por quê, doutor? Falou, não, é que eu não quero que você tenha emoção. Vai ter muita mulher casada brava comigo agora. Gente, eu não fui eu que inventei a piada, não, só tô contando. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Eu só conheço um jeito de melhorar de vida. É acordando cedo, dormindo tarde e trabalhar. Mas trabalhar vai trabalhar mesmo. Olha, eu cheguei em Brasília no dia 3, no dia 20 de março de 1968. No dia 3 de julho eu comecei a trabalhar. Depois disso, nunca mais eu deixei de trabalhar nenhum dia na minha vida. Muito, muito. O pessoal fala, ah, Cleiton, mas você é bem-sucedido. Tem gente que fala assim, você é rico. Não, rico eu não sou, mas bem-sucedido eu sou mesmo. Mas graças ao quê? À força do trabalho, né? E uma das atividades humanas mais antigas é a venda, é o comércio. E é isso que eu quero recomendar para você. Se você quiser ganhar muito dinheiro no ano de 2014, faça que nem eu. Hoje eu sou um representante ao Porte Jeans aqui no Distrito Federal e toda a região do entorno, né? Eu estou montando em cada cidade uma distribuidorazinha e vou comprar um caminhão. Eu vou agora no mês de janeiro, vou lá em Toritama, lá na fábrica, lá já combinei com o Jefferson Borba. Agora, você não precisa comprar um caminhão igual eu vou comprar, mas você pode comprar pequenas quantidades e ser um representante ao Porte Jeans aí na sua cidade, viu? Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Claro que você vai precisar de um capitalzinho, né? Não tem jeito de você começar nada sem um capitalzinho, mas nada de coisa grande, não. Você vai crescendo aos poucos, daqui a pouco você está com sua loja aí. Direto da fábrica lá em Toritama, Pernambuco, você joga 100% em cima do que você comprar e ainda vai ter um preço imbatível. Ninguém consegue disputar preço com o Porte Jeans, viu? E a qualidade não tem nem o que falar. Eu estou usando. Minha mulher está usando, meus filhos estão usando, né? Vale a pena, viu? Lojista, representante, sacoleiro e quem tem família grande também. Ligue 61 99 81 3601, 99 81 3601, da Vivo, ou 81 43 8802, 81 43 8802, da Tima. Pelo amor de Deus, vocês não ligam de madrugada, não, porque tem programa que passa em alguma cidade de madrugada e o povo liga 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e essa hora a gente usa para dormir aqui em Brasília. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país. Ligue e torne-se um revendedor ao Porte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, logo logo você vai ter uma grande empresa. Seja um revendedor ao Porte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, Val Lima, Edneia Camargo do Amaral, Bruno Florencio, Zilda Gouveia Rorro e Cristiano Rodrigues. E você que está de aniversário hoje também, eu separei uma oração belíssima. Eu tenho testemunhos de pessoas que mudaram o rumo da sua vida, saíram de depressão, seguindo o que está escrito aqui nessa oração, que se chama Ciclos em Nossas Vidas. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos. Não importa o nome que damos, o que importa é deixar no passado os momentos da vida que já se acabaram. Foi despedido do trabalho? Terminou uma relação? Deixou a casa dos pais? Partiu para viver em outro país? Aquela amizade tão longamente cultivada desapareceu sem nenhuma explicação? Você pode passar muito tempo se perguntando por que isso aconteceu. Pode dizer para si mesmo que não dará mais um passo enquanto não entender as razões que levaram certas coisas, que eram tão importantes e sólidas em sua vida, a subitamente serem transformadas em pó. Mas tal atitude será um desgaste imenso para todos. Seus pais, seu marido, sua esposa, seus amigos, seus filhos, sua irmã, seu irmão, todos estarão encerrando capítulos, virando a página, seguindo adiante. E todos sofrerão ao ver que você está parado, estagnado. Ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no passado, nem mesmo quando tentamos entender as coisas que acontecem conosco. O que passou não voltará. Não podemos ser eternamente meninos, adolescentes tardios, filhos que se sentem culpados ou rancorosos com os pais, amantes que revivem dia e noite uma ligação com quem já foi embora e não tem a menor intenção de voltar. As coisas passam, e o melhor que fazemos é deixar que elas realmente possam ir embora. Por isso, é importante, por mais doloroso que seja, destruir recordações, mudar de casa, dar as coisas para orfanatos. Tudo neste mundo visível é uma manifestação do mundo invisível, do que está acontecendo em nosso coração. E o desfazer de certas lembranças significa também abrir espaço para que outras tomem o seu lugar. Deixar ir embora, soltar, desprender-se. Ninguém está jogando nesta vida com cartas marcadas. Portanto, às vezes ganhamos, às vezes perdemos. Não espere que devolvam algo. Não espere que reconheçam o seu esforço.

Lucas de Cuiabá. Domingo triste da despedida, chora a viola lá do Crispim. Deixei o Mato Grosso do Norte, mas pela deusa chorando eu vim. Eu fiz pra ela um simples verso, o universo sorriu pra mim. Minha viola brilhou nos campos devido aos bandos de pirilampos nos verdes campos lá de Coxim. A nova aurora tão radiosa aconteceu e segui além. Em Campo Grande passei pensando, por que será que quero outro alguém? Mais um amor assim repentino, às vezes vale por mais de cem. Notei de modo tão caprichoso, naquele lindo rosto charmoso, olhar manhoso de quem quer ver. Adeus, rainha mato-grossense, não sei se foi meu bem ou meu mal. Só sei que nunca em minha vida eu conheci outro amor igual. Adeus, gatinha tão carinhosa, estátua viva e escultural. Adeus, menina de fala franca, que tem a graça, beleza e banca da garça branca do Pantanal. Relembrando Goiá, Nalva Aguiar, pro Messias, lá em Portugal, grande fã do Goiá, Tardes Morenas do Mato Grosso. A frase irretocável é de autor desconhecido. Há três caminhos para o fracasso. Não ensinar o que você sabe, não praticar o que ensina e não perguntar aquilo que você não sabe. Há três caminhos para o fracasso. Não ensinar o que você sabe, não praticar o que você ensina e não perguntar o que você não sabe. É uma frase irretocável de São Beda. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda San Francisco. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. O ano está acabando. Né? Esse ano de 2013 foi um ano muito bom para a Rádio Estúdio Brasil. Aumentaram muito os nossos parceiros. Novas emissoras de rádio chegando do Brasil inteiro. Algumas saíram, mas outras, um número muito, muito maior chegou. E eu quero mandar um abraço muito carinhoso e um agradecimento muito especial. Em meu nome, em nome do Edelson Moura, da Márcia Ferreira, do Maurício Fábio, do Diego Varadares, do Johnny Brito, da toda a nossa turma, né? Da Rádio Estúdio Brasil, todos aqueles que têm lá os seus programas, né? Do Amado Batista. E agradecer a você, porque se não fosse você abrir a grade da sua emissora local, eu sei que é uma parceria boa para nós e para vocês também. O negócio só é bom quando é bom para todo mundo, né? Mas isso possibilitou que os nossos antigos ouvintes retomassem um contato conosco, isso tem sido maravilhoso para nós. E nós também estamos mostrando para essa juventude um jeito diferente de comunicar. Né? Nós viemos de uma escola da Rádio Nacional da Amazônia, da Rádio Nacional da Brasília, que tinha um jeito diferente de comunicar. Isso estava meio perdido e voltou com a gente agora. Isso só foi possível graças aos nossos grandes parceiros do Brasil e do exterior também. Que Deus os abençoe e que nós possamos continuar juntos no ano de 2014. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda San Francisco, hoje Miami. Hoje me ame como se amanhã o mundo fosse acabar. Brindamos a vida e juntos vamos caminhar. Pra ser feliz é que nascemos, então morro de amor. Entrego minha alma e o meu corpo inteiro lhe dou. Quem sabe eu sofra, quem